Mas eu até acho que alguns gostariam que este concelho tivesse mais casos, que é uma coisa que, impressionante, que gostariam com certeza que o concelho tivesse mais casos. Eu gostaria era que o concelho não tivesse mais nenhum caso do Covid, porque seria. E dá-me a impressão, pelos últimos números também, que há uma ligeira desaceleração no concelho de Oliveira. Dá-me essa impressão.